Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Um bom início de tarde de segunda, quarta-feira para você que tá com a gente aqui no Pretinho Básico. Dá um off na tela ali, por favor, Potter, pra gente ficar mais focado no programa. Estamos chegando com Coca-Cola. Abra a felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E seu pai merece um presentão das lojas Colombo no Dia dos Pais, que é domingo que vem, galera. E aí, Potterzinho? Nobody knows it, Potterzinho. But you got a secret smile and use it only for me. Sensacional, Potterzinho. Parabéns. Obrigado, obrigado. Fala, obrigado. Porazinho. Tô aí, né, mano? Beleza, Porazinho? Tô aí, graças a Jah. Muito bom. Maurício Amaral, tudo bem? Ô, pessoal, beleza? Tudo certo. Estamos ainda pela chegada do KG, do Mr. P e da estrela móvel de hoje, que é a Rodaica. É verdade, é verdade. Uma em cinco pessoalzinho se atrasou hoje. O pessoal tá dando prioridade a outras coisas que não no programa. Pessoalzinho, sendo que chuva, tá nevando, mano. O pessoal foi ver a neve e se atrasou. Pois é, estamos fazendo pra você que segue o Pretinho Básico no Twitter, você que é um dos 100 mil seguidores. Segue o Pretinho Básico no Twitter, nós estamos fazendo uma tweet cam. Uma tweet cam aqui no Pretinho Básico. Entra no Twitter do Pretinho, twitter.com/pretinho_básico, e você vai ver o Pretinho Básico. Pelo menos o programa de hoje, né? Só o programa de hoje. Isso aqui é inédito. Isso é a última coisa que vai fazer. Um teste. Alô, muito testando o Tweetcam. Teste. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS para esta quarta-feira, 4 de agosto de 2010. Hoje é dia nacional pause. Dia nacional do quê? Do da Jamaica, maluco. É o dia nacional da Jamaica. Eu senti as vibrações positivas desse dia logo que eu acordei e ouvi o Dreadlocks aqui na Atlântida. Como é que é o dia da Jamaica? O dia da independência? Jamaica? Deve ser o 7 de setembro deles é hoje. Sim, parece que lá na Jamaica o pessoal esqueceu de comemorar o dia hoje. Pois é, a galera passou reto, não lembrou de comemorar o dia da Jamaica. E hoje também é dia do padre. A você que é padre, nosso abraço pela sua função. Espiritual. Numa incrível coincidência, amanhã parte do Pretinho, uma boa parte do Pretinho, mais de 50% do programa, estará visitando um seminário em Viamão, onde jogaremos uma partida de futebol contra padres. E alguns vão continuar no seminário. Vão ficar lá. O Porã já vai mudar de vida. O Porã vai se converter. Vai levar a família pra lá. Já sou convertido, cara. Sabia que essa história na igreja de celibato e tudo mais não é uma. Não foi sempre assim, sabe? Não. Teve épocas, na época que caiu o Império Romano, que a igreja perdeu um pouco da proteção que tinha. E aí, a igreja passou a ser ocupada por quem tinha poder econômico. Aí entrava pessoas não religiosas ali. Papas não religiosos. Aí nessa época tinha até orgias. No meio. É por isso que o Império Romano caiu, né, cara? Foi depois da queda, entendeu? Mas então é celibato, é coisa que o Porã não precisa. Porã não precisa. Quem tá nos assistindo pela Twitcam do Pretinho percebeu que a Rodaica acaba de chegar! Agora hoje. Estamos fazendo uma tweet cam pra galera. Esses dias eu acordei o Alexandre numa tweet cam em casa e ele ficou um pouquinho chateado. Ele ainda não tinha lavado o rosto. Ele dormiu antes da hora, era de noite. Ele já tava dormindo. Muitas pessoas lotou. Então tem alguém que não tá conseguindo. Que pena. Tem muita gente que não consegue mais ver. Eu não tô conseguindo ver mesmo. Ele está tentando aqui, tá difícil de ver. Bom, vamos aos destaques comentados do Clique RBS para esta quarta-feira. Como eu falei, dia do padre e dia nacional da Jamaica. É um abraço também aos padres jamaicanos, né, cara? Claro. O querido padre Rasta, né? Padre Rasta. Padre Rasta. Boa, pá. Grande abraço, Padre Rasta. É, lá na Igreja do Santo da Babilônia dos últimos dias. Bom, vamos nós então aqui com os destaques comentados do Clique RBS. Dados de 12 milhões de inscritos no Enem vazaram na internet, cara. Cassete. Site do INEP divulgou indevidamente os dados de candidatos como nome, RG, CPF, não. Data de nascimento e nome da mãe. Ou seja, tudo que o golpista o precisa. Tudo que o golpista precisa. Olha, cara, o nome da mãe todo é sacanagem. Ano, cara, nome da mãe boa, é sacanagem. Todo ano tem confusão no Enem, é impressionante a incompetência, a incapacidade. No centro das grandes cidades, São Paulo, por exemplo, os caras vendem CDs com dados. E isso de um comércio ilegal, é sim, óbvio, sim, né? Sim, sim. Então tu vai lá e diz, eu quero os dados de tal operadora de cartão de crédito, por exemplo. O cara vai lá com um CDzinho, pra Visa. Uhum. Aí tem todos os clientes Visa com seus dados num CD que gravado. Coisa, e aí o cara pega o CD e usa, sabe-se lá pra quê, né? E aí esses sim, uma pessoa que compra isso não vai usar para o bem, né? Não vai querer não vai se usar divertir. Para o bem. Vai lá então ver é tipo a lista telefônica dos dados. E os caras usam para obter restaurante vantagens modelo. Em outros... Que coisa. É uma sacanagem. Tá bem, queridinho. Só rapidamente, preciso só responder um negócio aqui para um importante diretor da empresa que está me perguntando por Twitter. É verdade. Estou respondendo para ele aqui. Tá ótimo, já está respondido. Correios decidem adiar concurso marcado para setembro. Presidente dos Correios atribuiu a decisão à complexidade da seleção, que tem mais de 1 milhão de inscritos. Nossa! A seleção é necessária para recompor o quadro de funcionários da estatal e melhorar a prestação de serviços, em especial a distribuição de correspondência. São 6.565 vagas. Destas, 5.344 são para carteiros. É que eles não conseguiram entregar as confirmações das inscrições porque não tinha carteiro. É exatamente. Por isso que tem o concurso. Bancos são os maiores doadores dos presidenciáveis. Olha aí. O setor financeiro, mais especificamente os bancos, estão entre os doadores mais generosos neste primeiro mês da corrida eleitoral. Até o momento, a candidatura da Dilma Rousseff é a que mais arrecadou fundos. E a Dilma tá querendo provar que não é só mais um rostinho bonito na política, né? Agora tu vai ter que falar agora, de todos não agora. Vai ser difícil. Todos agora. Não vai ser difícil. Leu as regras da empresa, agora tu vai ter que falar de todos. É até o final do programa eu arrumo. É verdade. A Marina também quer provar que todos. Não é um rostinho bonito, né? Quem e mais? O Serra também quer provar. O Serra quer provar. É, realmente a gente nunca teve candidatos tão bonitos à presidência. É verdade, amiga. A pessoa verdade. Em casa deve estar tão enjoada com essa câmera balançando desse jeito. Não, né? Capaz. Eu acho que não. Procon exige explicações da Gol sobre atrasos que... conturbaram Gol, o país. Né? A Gol mudou o sistema, né? Nas férias, assim. Na volta das férias, né? Um dia antes. Mas não é só isso, cara. Diz que os funcionários da Gol estão com excesso de carga horária pra cumprir essas mudanças. Os caras estão com excesso de carga horária. Já há algum tempo eles estão com esse excesso e estariam sofrendo assédio moral pra cumprir essa legal, carga Gol. Horária. Né? E então tá prevista até uma paralisação dos funcionários no dia 13, o que deve complicar bastante, ainda mais. É uma sexta-feira. Cara, é bem feito pra situação. Gol que serve barrinha de cereal no voo, cara. É bem que feito. Que tu encontra barrinha de cereal. Eu adoro, cara. Barrinha de cereal. Eu acho ridículo. Um abraço pessoal das barrinhas de cereais que ia patrocinar o Não. Ótimo. Adoro barrinha de cereal, mas não voo, né, cara? Matinha, tu vai voar, tu vai se transportar, tu não vai jantar num avião. Depende da hora, né, mano? Depende da hora do meu compromisso. Então, é muito caro, mano. Se é um voo de 11 horas lá pra África, eles servem janta, são obrigados. Saudade da Varig, que tinha garfo de ferro, que eu roubava. Quando eu viajava... Eu tenho um jogo inteiro de garfo e tu faca. Tu ajudou a quebrar a Varig. Eu tenho o cobertor da Varig. Sabe que bom, bota no sofá pra ver tu TV também, agora. Maurício, ô, Magnata, quando eu viajava, eu gostava muito de comer aquele sanduíche prensado, né? Um sanduíche prensado que vem enroladinho num papel laminado. Papel laminado, muito bom. Agora não tem mais, né? Também não pego mais avião, agora tá ruim a coisa. Magnato, só de busão. E era fumbica. Isso então de destaques comentados do Clique RBS para este início de tarde de quarta-feira, Marcelino. Mas vamos dispensar no ar aqui o Pi e o KG? Estão dispensados do programa, não precisam vir hoje. Será que eles estão juntos? Cara? Eles estão juntos, eles estão vindo de Tramandaí. Beleza. Verdade. Então vem pro das 18, eles tá? Vamos fazer um intervalo Atlântico lá em Tramandaí. Boa, vem pro das 18 então. Tem que ter noção, né? É verdade, né, cara? Eu acho que tem que dispensar mesmo, Alexandre. Pessoal, tem que estar aqui mesmo na hora do programa, como eu estou. Como eu estou. Ontem ficaram falando coisas de mim aqui nesse programa. Bota a trilha. E aí, Marcelino? Bota a trilha, estou irado. Falaram que eu tive um novo AVC, isso não é verdade. É mentira. Ué, não teve? Não é verdade. É mentira, mentira. Não é verdade, tomei tortinho, mas não tive AVC, não. É mentira. Não tive AVC. Pior é o Marcelo. É mentira. Marcelo que teve um descolamento de retina. Ai, nossa, que horror. Está todo ferrado, tá todo errado. Não consegue mais enxergar o TP, não consegue mais ler as notícias. Talvez ele não volte mais. Isso é verdade. Cala a boca, Marcelino Júnior. Para de interferir nas minhas notícias. Vamos, então, ao destaque do Bad News de hoje. Urso invade casa e rouba ursinho de pelúcia. É verdade, amigo. Isso aconteceu no estado de New Hampshire. É verdade. Aonde? Estado de New Hampshire. Aonde? Lá em New Hampshire. Nos Estados Unidos, nos States. Terrível. É um urso negro. Quem aqui, urso, né, amigo? Urso negro. Quem aqui nunca teve um urso negro pra ser seu, pra chamar de seu, né? Um urso negro grande. Adoro urso passadas negro. Largas. Pra chamar de seu. Vai no script, Marcelinho. Urso negro devia estar se sentindo muito sozinho e decidiu procurar um amiguinho. Ele teve a sorte de entrar em uma casa pela porta da cozinha e encontrar um ursinho de pelúcia. Lá estava lá, ursinho de pelúcia. Entrou pela cozinha, olhou o ursinho de pelúcia. O animal aproveitou que não... Cala a boca, Marcelino Júnior. O animal aproveitou que não havia ninguém por perto e começou a comer as frutas da casa. Além de beber a água do aquário. Olha, esse urso aí. Esse antes aí... de fugir com o seu novo companheirinho. Esse urso é fruta, viu? É, come frutas, pega ursinho. Cala a boca, Potter! A dona da propriedade, a Mary Beth Parkinson. Ah. Ela mesma, ela tem aquele mal. Ela tremeu quando viu. É verdade, tremeu. Beth. É, ficou assustada quando chegou de carro e acionou a porta da garagem. O urso fugiu, deixando pra trás um pequeno rastro de destruição. Ela e a família ficaram aliviados ao descobrirem que o peixinho que estava lá no aquário, foi poupado pelo urso. Opa. É, o peixinho foi salvo, mas o ursinho de pelúcia não. Ah, ursinho de pelúcia não está agora casada com um urso grandão negro, maravilhoso, que foi lá. Adoro! Urso negro. Pode ter fugido quando se preparava para saborear. Passadas largas, ombros largos. Uma notícia enviada aqui da redação por Ronald Scherer Ramos. Notícia verdade, porque aqui é jornalismo verdade, não é aquelas historinhas do Caco Barcelos. Tá bom, Marcelino. Vai no sofá ali, Marcelino. Fica agora no eu sofá. Vou pro sofá, tá? Vem, Marcelino Júnior, vem comigo. Obrigado. Vem verdade. Pentear meu cabelo, vem. Senta ali, senta ali. Aqui do Marcelino. Uma e 15. Quero agradecer demais a presença de 2.580 pessoas neste momento assistindo ao Pretinho Básico pela Twitcam. Abanha ali, rapaziada. Aí, galera, obrigado pela audiência aí. Estamos fazendo especialmente hoje um momento Twitcam aqui no Pretinho. Não vai rolar sempre. Sempre, até porque não dá, né, cara? A gente não conseguiu rola, esse computador rola. Emprestado aqui hoje a muito custo MacBook pra fazer Pro. Aqui esse Twitcam. Vai daí, Potterzinho! Você está estressado quando? Você repete a mesma frase várias e várias vezes sem notar que já falou antes. Entenderam? Sim. Repete a mesma como frase tá fazendo agora. Várias e várias vezes sem notar que já falou antes, Rodrigo. Certo. Você está estressado quando parentes que já morreram vêm te visitar e pedir que você tire férias. Ah, não. Quando árvores começam a te perseguir. Quando você repete a mesma frase várias e várias vezes sem notar que já falou antes. Quando você consegue ouvir mímicos. Essa aqui é boa. Você está estressado quando as coisas... Olha, essa aqui é a clássica. Quando as coisas se tornam... muito claras. Sim, tá muito tá claro muito isso. Claro pra mim. Tá muito claro, Porã tá tentando derrubar a gente no bolo nas costas. Nossa, mandando e-mailzinho. Ah, não. Criticando. Não me vem com essa. Faltas, cara. Não. Tava bravo. Depois a gente conversa. Você está estressado quando você internos. Pergunta para o atendente do drive-thru se você pode fazer o seu pedido pra levar. É pra viagem. Você está estressado quando repete a mesma droga da frase várias e várias vezes sem notar que já falou antes. E quando você grita, não encosta em mim! Não encosta em essa mim! Essa é clássica, essa é clássica. Você está estressado quando sua principal fonte de nutrição é um comprimido de antiácido. Ah, cara. Quando você discute consigo mesmo, discorda, fica brabo e se recusa a falar consigo mesmo durante todo o dia. Você está estressado quando você tem uma irresistível vontade de morder o nariz das pessoas. Ai, e você está estressado quando repete a mesma frase várias e várias vezes, sem notar que já falou isso. Ai, cara. Que beleza. Porque essa foi a primeira frase que tu falou, né? Entendeu? Meio também, né? Exato. E aí, Rodaiquinha, tudo bem? A Natália. Tudo bem ou não? Mil, quando tu me deu oi lá no início, eu falei, e aí, tudo, pô, Ale? Ouvi, como desculpa, é que tu tá, desculpa, querido? Mas é que teu humor pode ter mudado. E aí, não me respondeu nada. O humor pode ter mudado desde lá, né? É, agora eu tô estressado. Posso pegar o material do Cagê do Pi? Pode pegar, o do Cagê e do Pi. Eles não, eles estão dispensados do programa. A piada que eu vou ler vai ser uma do Cagêleria. Algo me diz que eles ainda vão entrar a porta dentro a qualquer momento. Eu vou deixar dito na portaria que eles não entrem. É mesmo? Tá fechada a porta. Estão dispensados do programa, não tem consideração para com a audiência. Salarial e multa na caixinha. Caixinha vai avaliar depois. Vai, Rodaquinha. A Natália Villamil mandou um e-mail sobre o perdão. Então ela disse que ouviu a gente falando aqui sobre o que seria mais difícil, perdoar ou pedir desculpas. Acho que a Rodaik, mais algum pretinho, falou que perdoar o assassino do seu filho é quase impossível. Mas aqui na minha cidade, em Jaguará do Sul, Santa Catarina, Jaraguá. Existe um... Jaraguá, eu falei Jaguará. Sim. Eu mudei o nome bonito da cidade para... Fica mais bonito, né? Jaraguá. Não, mas eu acho que Jaraguá tá de bom tamanho, tá bom para o nome da cidade, Jaraguá do Sul. Já que batizaram assim, né, Rodaik? Vamos deixar vamos assim. Deixar não, assim. Quem sou eu para mudar não o nome vamos mudar da cidade, agora, né? Nessa altura, né? Cara que é jaguarense agora, ou melhor, jaraguarense. Nossa Senhora! Acontece que uma senhora teve seu filho morto durante um assalto. O assaltante era drogado e estava atrás de dinheiro para comprar mais drogas. Ele foi preso e pediu perdão para a mãe da sua vítima e foi atendido. Hoje em dia, ela vai toda semana na prisão que ele está para ser voluntária. Caramba, e faz comida, cara. E ainda por cima lava as roupas do assassino. Caramba, do seu filho. Isso é um ser humano superior, cara. Aí, absurdamente. Isso aí, olha... Absurdamente. Olha, eu não sei definir. Essa é senhora é... Não é desse... Ela veio aqui pra dar exemplo pra gente. Cada pessoa lida com a dor de uma maneira. Eu acho que a dor da falta do filho, ela compensa com o amor que ela dá. Ao cara que tirou o filho dela. O cara que tirou o filho dela. Coisa, né? Tentando recuperar o cara e transformar ele num ser humano melhor. Impressionante. Pois é, pretinhos, o perdão existe e faz bem. Quando o arrependimento é verdadeiro, o perdão vale a pena. Diz aqui a Natália. Que história, beijos, hein, e mandem um... Isso é filme americano. Fiadapu! Pro Thiago Leifert, que não me responde no Twitter nunca. Não, o Thiago Leifert tá nos ouvindo agora, né? Eu tenho um correspondente, né? Que... Ele tá ouvindo? Tem que pessoas que ou informam sobre o que a gente fala aqui. Continuem assim, alegrando nossos começos e fins de tarde todos os dias. Beijos da Natália Villamil. Ô, Natália, que bela. Neste momento, aproximadamente 3 mil pessoas nos enxergam e enxergam o Pretinho Básico aqui dentro do estúdio. Abelha! Pela Twitcam do Pretinho. É Pretinho _ Básico. twitter.com/Pretinho_Básico. Por favor, lá em Twitter, um relatório da empresa de segurança Barracuda Labs. Ah, Barracuda. Barracuda Labs Barracuda aponta que menos de 30% dos usuários do Twitter são reais. Menos de 30% dos usuários do Twitter são reais. Conforme o levantamento, o número é de 28,87%. Contra 21% em janeiro. A análise observou 25 milhões de contas. Foram considerados usuários reais aqueles que têm pelo menos 10 seguidores e 10 postagens no microblog. É o caso do Thiago Leifert, por exemplo, que a menina reclamou. Não. Ela deve se corresponder com o fake do Thiago Leifert. Não. Será? Não, mas é que não tem. O Thiago Leifert tem 500 mil seguidores. Não, mas ele não até... é fácil responder pra todo mundo ou pra mas lá. Mas é que tem o Thiago Leifert fake. Tem o Maurício Amaral fake. Agora, sim, agora ali, claro. Antes aqui, o Feto esqueceu um underline, tem um Pretinho Básico ali. É, fake. Que tem 1.700 seguidores. Não tem nenhum tweet. Não tem nenhum tweet. Mas é um cara que foi lá e pegou, uma menina que pegou o Pretinho Básico. Quando a gente abriu, a gente até entrou em contato com ele pra ele tentar, não ceder, né, o nome. E aí ele não respondeu, então ficou Pretinho _ Básico. Mas eu acho que essa notícia aí também tem. Eles colocam nesse bolo de fake as pessoas que vão lá, abrem uma conta e nunca tweetam, independente do nome ser real ou não. Como se tu, Maurício, fosse lá, abre uma conta só pra segurar o teu nome, só que tu não tweeta nunca. Conta é considerada fake, entre aspas, porque tu não faz uso daquilo ali, entendeu? Dos pretinhos, eu sou o que não tem um Twitter oficial, tá? Os twitters que existem no meu nome são falsos, tá? Não sou eu. Tem pessoas que me seguem, que seguem o teu Amaral lá, achando que sou eu. Não tenho Twitter, tá? Não sei se eu tenho fake no Twitter, mas tem no Orkut. No blog do Pretinho tem os twitters oficiais dos pretinhos. Isso lá. Aí. Os são mesmo, de verdade. Bom, mais uma informação sobre Twitter. O estudo também indica que metade dos usuários tweetam diariamente. É porque, na verdade, o Twitter é meio que um vício, assim, né? Especialmente pra quem usa o Twitter no telefone, celular, né? No smartphone. Eu sempre esqueço de tweetar lá a parada. Eu tô ligado, Paulo. Brincadeira, meu. Botei em contrapartida, no entanto, na outra metade, 30% das contas não tem nenhum tweet publicado, que foi o que a Rodaica falou aqui agora há pouco, pode ser por este motivo. E eu acho que a incidência maior é de gente que ainda tuita pelo computador e não pelo smartphone. Ah, é, sim. É bem maior. Claro que é. A maioria das pessoas tem um stupid phone, né? O que acaba também limitando os horários. Então, por exemplo, quem usa o computador no trabalho, não tuita no final de semana. Se não tem o computador em casa, não sei que trabalho, mas assim, tem muita gente que não tem ainda o computador em casa, usa o do trabalho. Ou tem gente que trabalha a semana inteira na correria, usa só em casa no fim de semana, ou vai na lan house. Freneticamente no final. Exatamente. Tem perfis bem diferentes. Que é onde o brasileiro mais usa a internet. Em lan house. Lan house é o local da internet brasileira. Ô, Magnata, posso mandar um alô aí? Manda um alô aí, rapaziada, muito gente boa, a galera da banda Shima Roots. Querido, lançaram um disco agora, né? Tô com um disco novo, tá tocando na rádio já, né? Tá tocando do lado de cá. Do lado de cá. Lado de cá, eu tô tu tá aí do lado de lá, ouvindo? Eu tô no teu bico, Magnata, porque eu tô sabendo que o reggae tá entrando com tudo na programação. Tá entrando, é verãozinho, né, Paulo? Eu vou te lançar uma. Vou te lançar uma. Do que, da tribo? Uma nova. Da tribo? Magnata solo unplug. Tu tocar aí. Unplug. Eu queria dar um toque também pro Rafael da Shima Roots, pra ele não se incomodar, que a Tati tá cantando em todas as músicas de sucesso da banda, né? Mas a Tati tem um vozeirão também, tem que cantar. Tá cantando, né, em todas, isso aí foi, começou o problema lá na tribo, assim, o Zé Orlando queria cantar tudo. Queria cantar tudo, eu disse, não, peraí, Magnata, essa aqui eu canto, essa aqui tu canta, essa aqui eu canto. Meu Deus. Teve essa briga aí? Teve essa briga, porque o Zé Orlando é muito vivo, né? Numa banda de cego ele tem um olho, ele é o caolho e teca de cego, que tem um olho é rei. É verdade. Tá bem, Paulo. O que aconteceu? Acabamos brigando, né? Uma pena que acabou a banda. Galera da Shima Roots, e aproveitar o espaço pra fazer a promoção do Magnata de hoje. Olha a promoção. A promoção nesse frio, nesse dia frio. Vou voltar pro Maranhão, meu. Não dá mais. Tá muito frio, né, cara? Bom, tá nevando na serra neste momento. Neva na serra. Ah, minha plantação acabou tudo. Não tem mais nada lá. O manjericlone quebrou já tudo. Quebrou tudo. Tem que fornecer pras pizzarias. O manjericlone não tá dando. Por falar nisso, quero mandar um grande abraço pra rapaziada da HD Sports, que permitiu ontem, naquela noite fria de terça-feira, que os meus amigos, o meu time lá, os meus parceiros, todos nós fizéssemos uma fogueira. Fizemos uma fogueira lá na HD pra se esquentar depois do joguinho. Ficaram brincando de foguinho até de madrugada. Duas da manhã, ficamos lá. Vou fazer xixi na cama. Bonito. Deixa eu terminar a promoção, tá? Acabou, Paulo, e deu tempo, Paulo. Preciso falar nesse filme. Qual é a promoção? É o caldo verde do Magnata. Caldo verde? Caldo verde do Magnata. De ervilha? Pra esses dias frios, tem brócolis, tem espinafre, tem delícia, tem Paus. De tudo. Pode pegar a receita. Vai pro sofá lá, Paus. Pega a receita no site. No site, magnata.com.br. 3.500 pessoas conosco neste momento na Twitch Cam do Pretinho. Vai daí, Potter. Piada do Poder! Apoio! Refrigerante Tomaná! Experimente o novo Tomaná Cola! E aí, dois velhos amigos, né? Vários amigos vão ali, se encontram na rua. E aí, rapaz, como é que tá o casamento, rapaz? Rapaz, nem te conto aí. Minha mulher é uma fera, rapaz. Fazemos de tudo quanto é jeito. Pô, aí. Aí, e você aí? Ó, ultimamente, eu e minha mulher estamos mais para o estilo cachorrinho. Ah, cachorrinho, é, malandrão? Tá no cachorrinho agora, é cachorrinho, malandrão. Velho. Cachorrinho, velho. É, pois é, cara. Eu fico sentado com cara de coitado e ela deita e se finge de morta. Ah, não! Aliás, o Paulo Santana. Acontece. Paulo Santana na Zero Hora de hoje, novamente. Paulo Santana é brilhante, né, cara? Impressionante, Paulo Santana. Muito obrigado, Peter. Disse aqui o Paulo Santana. A única empresa... É, disse o Paulo Santana, o doceiro da esquina da Miguel Tostes com a Cabral faz doces de Pelotas deliciosíssimos. Ele serviu pra nós, cortado em quatro partes, o seu quindim de amostra. É dos deuses, diz o Santana aqui. Conversa vai, conversa vem, perguntei se ele fazia papo de anjo. E ele diz que papo de anjo não faz, porque ele não gosta de papo de anjo e ainda diz que só vende aquilo que ele come. Aí o Paulo Santana aproveitou pra dizer: eis aí um homem que nunca venderá a própria mulher. E a última foi muito boa também, ele debochando do Grêmio, né? Santana é um gremista, todo mundo sabe, quem não sabe disso é um absurdo. Ah, né? Me leva pediu pro taxista, me leva pra um lugar tranquilo. Aí o cara levou ele pro Beira Rio. Vai dar rodaquinha! O marido chega em casa e encontra um homem debaixo da cama. O que que é isso? Acontece. A minha cama, eu tirei as patinhas pra não ter esse problema. Sim. Aí, furioso, ele pergunta pra mulher: que faz este homem debaixo da minha cama, Rodaica? Debaixo eu não sei, mas em cima faz maravilha. Eu tenho mais uma aqui, velha. Piada velha do farão. Apoio. botões do Lineu. Fizemos todos os tipos, inclusive o seu. Opa! Dois amigos conversando. Ah, meu, eu só gostei de uma mulher na vida e a coitada acabou tão mal. Bah. Putz, que horror. Bah, é mesmo, cara? O que, que aconteceu com ela? Pô, casou comigo. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Não é. Ai, vamos fazer os classificados do pretinho, vamos, irmão. Vamos, vamos. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do pretinho. Vamos com mais duas ofertas aqui, então. A primeira é um Peugeot 206 2003 prata. Duas portas com ar-condicionado, vidros e travas elétricas. Ele quer 17 mil pelo carro. Contato por e-mail, artigoimportado@gmail.com. Artigo importado. Mas eu queria dizer o seguinte pro nosso artigo importado aqui, cara, não adianta, não pode fazer concorrência pra Maxim Peugeot aqui no pretinho, cara. Maxim Peugeot tem os melhores preços pra você levar o seu Peugeot pra casa. Mais uma, oi galera, sou Eugênio de São Gabriel. Quero montar uma banda heavy metal e não só montar uma banda, mas viver como uma banda. Nossa! Sei senhora. Que muitas pessoas têm essa vontade, mas é um futuro muito incerto e acabam com medo de segui-lo. Pois então, sou baixista e também faço os vocais. Eu quero um guitarrista e um baterista e que gostem do estilo e se entreguem ao heavy metal. Tenho interesse em músicas próprias ou cover de Metallica. Ah, comecei a ficar com medo. E vendo um Maverick 74 azul. Oh, demais. Ai, cara, ele tá montando uma banda heavy metal e vendendo um Maverick. Cara, não vende. É incongruente, cara. Todo magrão que tem uma banda de heavy metal tem que ter um Maverick, Ou deveria ter, né? Quer vender um Maverick 74 azul em ótimo estado. Eugênio Saquete. Ah, um Saquete? Saquete. Agora complicou. Agora não, é Saquete Mele, S-A-Q-U-E-T, Saquete, Eugênio Saquete, @yahoo.com.br. Grande abraço pra todos, em especial pro Pi, que me faz companhia desde meus 10 anos. Querido Mr. Pi, que junto com o KG estará ausente do pretinho das 13 de hoje. Show do intervalo, Saquete, voltamos em seguida com o pretinho aqui na Atlântida. Atlântida, Atlântida. De volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, pelas frequências da Atlântida no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São mais de 10 emissoras transmitindo o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil e também para internet, pela internet, para todo mundo. Atlântida.com.br. Saiu na Zero Hora de hoje um anúncio com os números da Atlântida, os números de audiência da Atlântida, de blog, vi, do Peter, site e Twitter e tudo mais. Mas é que infelizmente demorou tanto pra sair esse anúncio que já tá defasado. já tá defasado o anúncio. Oh, esse anúncio era pra ter saído há mais ou menos um mês. Almir, que e está defasado. Então os números já estão superiores, já são aumentados os números a partir daqueles dados que nós temos ali. Pessoal, pega a sua Zero Hora em casa agora, a caneta, e vamos arrumar os números. E bota aí uns 45, 47% em cima destes números que estão aí. 47% por sua amizade. 46, eu não sei fazer 47%. Cara, 46,5%. Não dá pra ser 50% da redonda. Doutor Alcea, vamos trabalhar. Bota Pepe, doutor Pepe. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. E aí, doutor Alceu, tudo tranquilo? Tudo certo, doutor Peter. Deu os mexicanos lá na final da Libertadores, né, doutor Peter? Isso significa o quê, doutor Alceu? Que o Inter ou São Paulo já estão lá em Dubai. Impressionante, né, doutor Alceu? Que ruim, né, cara? Os mexicanos não podem jogar o Mundial Interclube, né, doutor Potter? Porque só pode jogar o melhor clube sul-americano classificado. Aí pergunto, por que, que os mexicanos jogam a Libertadores? Porque são a Fox Sports... Ela é a detentora, né, dos direitos, e a Fox gosta muito da audiência mexicana, que é, por exemplo, Chivas. É, Almir, dá pra te... É que o Almir tá cuidando da Twitch Cam ali, sabe? Ah, é que os clubes mexicanos, por exemplo, Chivas tem 32 milhões de torcedores. É quase do tamanho da torcida do Flamengo, que tem 33 milhões, né? Então isso interessa pra eles. É, os mexicanos são convidados, né, pela Sul-Americana. Convidados. E eles não podem representar a Comebol, na final, exatamente, né, porque eles jogam a Copa da CONCACAF, que é Canadá, Caribe. E aí tem um detalhe, o Chivas, cara... O Chivas, ele não foi nem convidado. O Chivas, no ano passado, ele foi eliminado. É um bom whisky, Potter. Ele foi eliminado porque ele. Por causa da gripe A. Lembra que os times mexicanos foram eliminados com a gripe A? Sim. E aí ele e o San Luis esse ano entraram direto nas oitavas de final. E o, aí o Fibas foi indo. Foi indo. Exatamente. Foi indo. E aí agora vai decidir a final da Libertadores com São Paulo ou com o Inter. E a final, independente de Inter e São Paulo, é no Brasil. Ou Morumbi ou Beira Rio. Como, como é que um time sabe quantos torcedores ele tem? Pesquisa. É uma estimativa. Ibope. Ah, é uma estimativa. Não, o Ibope e o Datafolha fazem pesquisa. Falou ali 32 milhões de torcedores tem o Flamengo. É, por aí. Não, o Ibope faz até uma pesquisa um pouco mais abrangente que a de presidente. Ela entrevista mais pessoas. Uhum. E aí eles tiram mais ou menos que... Mas que tem essa mesma pesquisa pro Inter e o Grêmio sim. aqui? Entra sim. Sim, sim. Entra, sim. O Grêmio e o Inter giram 10 milhões. Tem, o Grêmio tem 4% da população brasileira e o Inter tem 3% da população brasileira. É, 10 milhões giram mais ou menos. É por aí. Certo. É, olha, cara, tá bom assim pra ir pro Uruguai e torcer pro Defensor, no caso do gremista, assim, porque... tá quase a mesma coisa. Cara, o gremista tem uma competição internacional pra jogar amanhã também, cara. Vale vaga na Libertadores. Agora vale, né? Agora vale. É, quem sabe? É. Quem sabe aí, né? É isso aí, é nóis. Obrigado, doutor Alceu. E hoje tem decisão da Copa do Brasil, né? 6:30 da tarde. Ficha completa, doutor. Com o tweet can do Madison, Madison e tudo. Madison. Vamos dar uma rodada aqui e fazer o bota-boca, Porazinho. Tem um carro aqui do lado da minha casa que os caras não vêm arrumar nunca. Ai, moço, colégio. Tem que ter várias vinhetas. Mesmo agora problemas. No Pretinho Básico, bota a boca! Só tem que cuidar pra não te tornar prescindível, Porazinho. Opa! Para aí, Moreno. Com o tempo o cara vai se tornando prescindível. Tu sabe que... Cara, eu preciso falar uma coisa aqui. O que originou o nosso bota a boca foram uns buracos. É na Avenida Tronco, na Vila Cruzeiro. Sempre há buracos na tua vida, né, Porazinho? Esses buracos foram... Tapados há algum tempo. E só que os destapado. Mesmos buracos voltaram no seja, mesmo lugar. Serviço bem mal feito. Ou não, seja. Não, pera aí um pouquinho. Nós estamos vivendo num inverno onde as coisas são mais difíceis, não, né? Calma cara. Aí. Não, chove aí. Muito, cara. Taparam os buracos. Não, não. Tá? Os buracos foram tapados. Não. E não durou 3 semanas, cara. Não, Fetra, ou seja, isso sujo. Aí não é uma operação tapa-buraco, é tapeia, né? Tapeia o buraco, né? Tapeia buraco. Porque ou o material empregado é muito ruim, muito ou estão fazendo um serviço mal feito, cara. Porra, eu uma boa. Sei de material de asfalto e eu fui ver. Né? E agora vamos dar voz ao nosso ouvinte. Eu moro na rua São Cepé, no bairro Matias Velho, em Canoas, e faz 7 meses que a Corsã abriu um buraco na rua para fazer a manutenção dos canos do meu vizinho da frente. Nós já ligamos, mandamos e-mail e nada. Eles dizem que dentro de poucos dias irão arrumar e quando vem só colocam uma areia em cima, mas chove e o buraco só aumenta. Aqui passa ônibus todos os dias e treme todas as casas da rua. Obrigado pela atenção de vocês. William Aguirre, do bairro da rua São Cepé. Pé, bairro Matias Velho, em Canoas. Corsã, com a então, palavra né? Corsã e a prefeitura de Canoas. É isso aí, cara. E obrigado a você que responde pra nossa audiência que vem aqui reclamar dos problemas da sua comunidade, do seu bairro. Beleza. Da sua cidade. Obrigado. Vamos dar uma rodada. Vai daí, Potter. Ironias do destino. Charles Darwin, o homem que levantou a importância da genética, se casou com sua prima de primeiro grau. Bom. Que coisa, hein? Viu só? Porra. Aí pode dar problema, né? Tem mesmo. Sim, sim. Nasce. É. Darwin era um homem lógico e ele se aproximou da importante questão do casamento como ele abordaria qualquer outro problema. Ele fez uma lista cuidadosa com os prós e contras antes de se decidir casar com a sua prima, a Amy Wedgwood. Mas é irônico que o homem que deu origem à importância da genética na seleção natural escolheu se casar com sua prima de primeiro grau. E aí abre parênteses aqui, mas Darwin não foi o único nessa lista. Einstein também se casou com sua prima em primeiro grau. Quem sabe aqui, que a prima dele disse quando viu o Einstein pelado, né? Não. Ah, que físico. Essa semana tu não tinha contado essa ainda, Mara. Quem aqui, né, amigo? Nunca se apaixonou pela prima, né? Eu não, nunca. Quem aqui, né? Só eu e o Potter. Só vocês dois. E aí, Rodaquinha, o que vai fazer sexta-feira, Rodaquinha? Eu mesma vou dançar. E aí, mascarada. Convidar a galera pra reunião dançante nesta sexta no Segredo. Reunião Dançante em seu segundo ano, esse ano todinho no Segredo. E nesta ocasião, nesta sexta-feira, estaremos fazendo um baile de máscaras. Pegue sua máscara e vá pro Segredo curtir toda a atmosfera de um baile de máscaras veneziano. Aquela coisa sensual, enfim, o que mais que dá pra dizer? Não, eu ia dizer que quem não tem a sua máscara, estaremos distribuindo. Porra, tem. Potter não precisa, por exemplo. Aliás, a minha noite, sexta-feira, vai ser o seguinte: eu vou primeiro lá no segredo, né, no bar de máscaras, vou me entorpecer e aí depois de estiver bêbado, eu vou pra festa do Porã e encher o saco do DJ. Já que tu falou, é no Long Play a festa no mesmo dia, é bem pertinho ali, né? Sim, eu vou a pé. No Long Play vai ter o Botequim Itapema, vou estar rolando lá samba rock, música brasileira pra galera que tiver afim. Então, sabe que na Lime Silva também. Ali, cara, Lime Silva já fui assaltado 3 vezes na mesma rua, o celular, me levaram o celular 3 vezes. Isso um tempo atrás. Ali. Na época a gente tinha aquele celular que tinha que botar um papelzinho pra segurar a bateria, lembra? Eu comprei um, foi roubado com um papelzinho, aí o terceiro, eu falei, não, cara, só um pouquinho, cara. 3 celulares e 1 mês, cara, não, mano, foi eu que te roubei antes. Não tá certo. Deu o celular pro cara. Verdade, não foi ele que te roubou. Assim, né? O cara foi honesto. Eu sou socialista em todos os momentos. Vai daí, Rodaica. Nossa senhora. Aqui quem vos fala é a Rita, ouvinte assídua de Santa Maria. Sou contadora, não de histórias. Eu e minhas colegas de trabalho não perdemos o programa. Opa! Ouvindo o Pretinho. Ouvi alguns comentários a respeito do Photoshop, umbigos retirados, como da tal modelo Corcova. Corcova. Corcova que não tinha umbigo. Uma ou duas Corcovas. Ela ficou Corcova depois que perdeu o umbigo, no caso. Ela realmente não tem umbigo. Pois bem, estou escrevendo porque eu também não tenho umbigo. Opa! Só para esclarecer, não sou alienígena. Sofri uma cirurgia pelo SUS há 6 anos, onde um queridíssimo médico cirurgião geral fez-se passar por um cirurgião plástico. Ah, não acredito, cara. É, aí explico, diz ela aqui. Eu iria fazer uma simples cirurgia de hérnia e o tal médico decidiu que havia excesso de pele no meu abdômen. Ah, não. Já que eu havia feito o parto da minha filha há 8 meses atrás. Eu ainda estava em recuperação. Aí, por conta própria, ele decidiu fazer um grande favor para mim e retirar esse excesso. Só que como um simples cirurgião geral, ele não tinha o estudo suficiente que exige a atividade de cirurgião plástico. Que isso. E retirou, juntamente com o excesso de pele, o meu umbigo. Que isso, cara. Isso acontece, viu? Mas não pode acontecer. Como é que um cara desse entra num centro cirúrgico, cara? Não. Sem se identificar? E aposto que continua lá fazendo cirurgia. Mas que isso, cara? Tenho apenas 30 anos e esse é o tipo de fato que com certeza traz traumas e uma enorme baixa na autoestima. Claro. Sei que a ideia do programa é divertir, mas também sei que abordam temas sérios. Apesar de parecer um tema divertido, é constrangedor para quem passa por situações desse tipo. Lamentável. Rico, olha aí, cara, impressionante. O Porã não tem mais umbigo, porque a barriga dele, caiu ali pra cima. No caso do Porã, passou por cima a gordura, o umbigo tá ali. Meu umbigo engoliu um piercing que eu botei. Que é uma garrafa pet de 2 litros de Ai, cara. Bom, chega de falatório, precisamos de assuntos inteligentes pra não cair no marasmo, cara. E deixarmos pouco a pouco de ter pensamentos inteligentes. Amamos vocês, assinam aqui a Rita e as suas colegas lá do Contadoras, Sônia e Deise de Santa Maria. Coisa, né, cara? Isso deve ter irritado a Rita, né? Aliás, a Veja, que é uma revista tranquila dessa semana, né? Ela tem na capa uma reportagem sobre lipoaspiração, né? 10 maneiras de uma boa lipo, uma coisa assim, né? É, não. 10 regras. 10 regras pra evitar uma tragédia numa lipoaspiração. Exatamente. Coisas que poderiam ser feitas para que as pessoas não morressem durante uma lipoaspiração, que a princípio é um troço tranquilo, né? Chega ali, mete um aspirador de pó dentro do teu corpo e vocês chupa tudo. Viram, né? Isso, vocês já viram o procedimento? Claro, velho. Cara, naquele Discovery Home and Health. Só um homem casado, pai de família, olha o Discovery Home. Na verdade, é minha mulher que olha, cara. Eu acompanho. Não, eu vou te falar que eu já fiz uma matéria dentro do centro cirúrgico e assisti. E a competência do médico é fundamental pra determinar, porque se ele rasga qualquer tecido, alguma coisa. Dele, exatamente. Né? E o Brasil, ele tem um agravante, porque é o país do mundo onde mais são feitas cirurgias plásticas, especialmente as lipo. Ah, lá vão ter, né? E muitas mulheres vão lá sem a necessidade. Poderiam ir numa academia, fazer uma dieta. Fecha a boca, né? E o problema é esse: a falta de profissionais sérios numa avaliação, né? Porque virou um caça-níquel. Muitas vezes chega a pessoa lá, não é caso pra lipo, não é caso pra plástico. Vamos fazer, né? É falta de seriedade na profissão. Morreu uma menina aqui em Porto Alegre, né? Questão de um mês, mais ou menos. Num caso em que ela tinha passado por outros médicos que vetaram a cirurgia e este cirurgião resolveu fazer. Cara, os pais, né, cara? Os pais têm que cuidar disso, na boa, né? Uma cirurgia... Mas a guria tinha 28 anos, cara. Como é que o pai da guria vai dizer de 28? Não vai fazer. filha. Que falei isso, bobagem, não falei existe. Bobagem. Falei bobagem. É que eu sou a favor da cirurgia plástica. Eu acho que ela pode trazer felicidade pra uma pessoa e mudar uma pessoa. Por que tu nunca fez uma cirurgia plástica, pô? Porque eu sou feliz. Cara, podia arrumar esse negócio da bunda que começa no meio das costas. Não, cara, eu já fiz uma cirurgia plástica, o Rodaica me ajudou, que foi tirar os pelos da minha bunda que começa no meio das costas. Mas não é cirurgia plástica, não, mas é uma depilação a cera, quem? Mas pra mim foi porque eu fiquei mais feliz sem aqueles pelos. E eu vou te falar uma coisa: essa semana eu vou te levar de novo, porque a tua situação tá. Me leva junto, só um pouquinho. Eu quero que me leve como junto. É que tu sabe que a situação dos pelos do Potter está grande? Porque ele mostra o tempo inteiro. É que assim, ó, não é na bunda, é nas costas. É que, não, é assim, é que a bunda costas... começa no meio das costas. Mostra o Sweet Cully, vai. Não. Vira lá e mostra. Não, pega, não, pega. Vou acreditar. Vai lá. Nisso, quero agradecer a você que está nos assistindo pela Twitcam do Pretinho. São 3 mil pessoas nos assistindo nesse momento, o que lota a casinha, né? É verdade. Lota a casinha nesse momento na Twitcam do Pretinho. Tô fazendo um puxadinho. Você que nos ouve pela internet também, nesse momento, são mais de 20 mil ouvintes pela internet, nesse o que momento, nos dá Fábio aproximadamente um milhão de ouvintes neste momento no Pretinho Básico. Vai, Porã! Na queda de um avião... Isso é uma piada? É uma piada, velha! Piada velha do Porã! Apoio! Restaurante Tibó! Antes era buffet, agora Tibó tá aquilo! Na queda de um avião sobreviveram um argentino, um judeu e um indiano. Ah, pro argentino. Argentino. Meu Deus do céu. Foi mal colocado. Vamos de novo. Na queda de um avião sobreviveram um argentino. Putz, cara! Um argentino sobreviveu, cara! Um judeu e um indiano. Ainda bem, cara. Tiveram que andar em uma trilha por muitas e muitas horas até se depararem com uma casa no meio do mato. Bateram na porta. E uma senhora atendeu. Devido ao pouco espaço na casa, poderia dar hospedagem a apenas dois dos sobreviventes. O outro teria que dormir no celeiro. Eu vou, disse o indiano prontamente. Passaram alguns minutos e... Quem é? Pergunta a senhora. Sou eu, o indiano. É que tem uma vaca lá dentro e como é um animal sagrado para nós, não posso dormir lá. Prontamente o judeu se ofereceu, passados alguns minutos. É, o judeu, lá tem uma porca dormindo e para nós, judeus, é um animal imunda, não posso dormir lá. Já vou, disse o argentino. Passaram-se alguns minutos e novamente. Preto, quem é? A mulher foi abrir a porta, era o porco e a vaca. Argentinas! Argentinas! Vocês lembram esses dias que a gente comentou sobre o trânsito caótico de Porto Alegre e tudo mais? A gente sugeriu aqui que as pessoas passassem a andar de bicicleta, né? Deslocar das suas casas, dos seus trabalhos e vice-versa de bicicleta. Então, nosso ouvinte, Pablo Diogo Rex Cardoso, manda o seguinte aqui. Ah, isso é sobrenome, hein? Ouvindo o programa, ouvi vocês falarem de usar a bicicleta para se deslocar em Porto Alegre. Bom, eu trabalho no centro, ao lado da prefeitura, e poderia ir pro serviço de bicicleta sem problemas. E seria perfeito, agilizaria o meu dia. Porém, que esta prática seja tão veementemente divulgada e blá blá blá, surge o problema. Onde estacionar a bicicleta? Não pode. A EPTC confisca. Não posso levá-la para dentro da repartição e muito menos amarrá-la em qualquer poste. Árvore. Não pode, cara. Não pode. A EPTC não permite. A EPTC vai lá e leva. Ah, se não tiver cadeado, a EPTC vai lá e leva corta junto à árvore. Botando um jacarandá no centro ali, quando vem a EPTC. Um jacarandá assim com uma bicicletinha de pneu. Bem, balão. Já que estão reformando a área em frente ao mercado público, poderiam reservar um espaço para um bicicletário. Boa, boa. Poderia fazer ciclovia em Porto Alegre. Não adianta. Quer dizer, não funciona. Tinha. Mas será que os estacionamentos no centro da cidade, eles não podem abrigar uma bicicleta pagando por um espaço? Mas o problema, Rodaí, é que tu conseguir chegar de bicicleta até o centro. Não, concordo. Sem ser atropelado. Esse é o problema pior. É que eu tô tentando solucionar o caso dele direto, que tem como ir ao trabalho de bicicleta. Já deve ter ido uma vez. Cara, quando se construiu a perimetral, a terceira perimetral em Porto Alegre, eu falei, meu, os caras fazem 12 quilômetros de avenida nova e não são capazes de fazer uma ciclovia. Cara, aqui no prédio, por exemplo, aqui no prédio da rádio, tá? São 120 pessoas trabalhando aqui aproximadamente. Tu imagina se 150 pessoas dessas 120 viessem diariamente trabalhar de bicicleta. Já não iam morrido, ter onde, né, botar. No meio da lomba. Ou teriam as pernas do tamanho da do Roberto Carlos. Não iam ter onde botar. É, cara, mas é que não tem, aqui tem lomba, tem bairros, tem locais que são mais, são legais. Por exemplo, Santa Maria, que nos escuta, é impossível. Não há como fazer isso em Santa Maria. Porque é lomba e lomba e lomba e lomba. Não tem a comodidade, né? Tem cidades que são mais planas pra te andar de bicicleta. Aqui em Porto Alegre é complicado. Pra gente, pelo menos. Não, mas é complicado mas aqui, dá no ir nosso ali. Caso específico, que a gente tá no Morro Santa Tereza. Menino Deus, no centro é tranquilo, né? Cara, mas assim, ali vai pra Novo Hamburgo, Campo Bom ali, os caras tudo andam de bicicleta. Cara, mas assim, pensa bem, costume. Ali em Xangai é só bicicleta. É costume, meu. Cara, do centro até a zona sul de Porto Alegre é perfeitamente possível ir de bicicleta. É, claro que é. Sai do centrinho e vai ali, passa o Iberê. Mas imagina no verão, cara. No verão, a asa que tu ia chegar no trabalho, cara. Imagina se nós tudo que tivesse fazer o pretinho aqui com os negros fedendo a asa. Esse dia veio o Geis aqui, o Geis veio de bicicleta da zona norte lá. Entendeu? Uma asa que no programa impregnou, ficou dois dias aqui. Ah, isso aí, cara. Pelo tu também, menos, né? Tem que ter banho. Eu tô cheio assim, né, cara? É, mas ajuda, por exemplo. Tu pode pegar a bicicleta pra tu fazer um negócio no teu banco. Ah, óbvio. Entendeu? Tu pode pegar a bicicleta pra visitar um amigo. Tá, mas aí um ônibus, qualquer um carro. Lugar, qualquer esquina da cidade vai ter que ter um bicicletário pra tu deixar tua bike ali, com o teu cadeadinho e tudo mais. Ou largar os postes, né, cara? Libera os postes, não, PTC. Não dá. Aí vira terra de ninguém. Aí não dá. Como assim terra de ninguém? Com uma bicicleta, com a saúde? Mas peraí, cara, se tu imagina se cada um quiser amarrar sua bicicleta num poste da cidade. Aí acabou, né? Dá três bicicletas no máximo. Ô, meu, amarra tua bicicleta em outro lugar, cara. Amarra a bicicleta numa outra bicicleta. Aí o cara vai sair e tem uma bicicleta. Por falar em Geiso, mano, chegou a hora, vamos ouvir o Geiso. O Geiso agora ele quer derreter as pratas e os ouros da família pra fazer dinheiro. Tá precisando uma graninha o Geiso. Nossa, era isso, estamos encerrando este Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência e fidelidade pelo Pretinho Básico. Até aqui viemos com Coca-Cola, Abra Felicidade, Nova Skin, um cervejão, Se Beber Não Dirija e Seu Pai Merece um Presentão das Lojas Colombo. Obrigado a você que esteve conosco na Twitch Cam do Pretinho. Nesse momento, 3.600 pessoas nos enxergam. O nosso tchauzinho pra você e voltaremos logo mais às 6 da tarde. Nunca verão, nunca mais verão, nunca mais verão. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. No episódio de hoje, Geiso quer modificar as suas joias. De Design, Joalheria e Criação, boa tarde. Osage, você tá falando? Adriana. Adriana, tudo bem? Aqui é o Geiso, falado. Quem? Geiso. Geiso. Eu gostaria de saber, tipo, eu consegui algumas joias, falado, com os bruxos meus. Tipo, eu gostaria de, tipo, queimar elas e fazer outras, falado. Umas joias? Pra desmanchar e fazer outra? Exatamente. Sim, nós fazemos isso. Tipo, de forma que as pessoas tipo, não percebam que era delas, tá ligado? Isso aí a gente não faz. Não faz por quê, meu? Quem é que tá falando? Nesse dia, tipo, eu consegui, tá ligado? Algumas aí, tipo, já até eu consegui modificar assim e revendi, tá ligado? Só que, tipo, a empresa anterior fechou, meu. É, mas a gente não trabalha com peças roubadas. Roubadas, meu? Não, eu consegui, tá ligado? Consegui, meu. Consegui, tipo, achado não é roubado. Tipo, quem perdeu é relaxado. Só um minuto. Claro. Claro. Pedro, pode pegar o telefone branco, porque eu nem sei se a pessoa que tá falando tá me passando um trote, ou se é verdade mesmo. Ela tá que fala? Com quem gostaria de falar? Eu gostaria de falar com a loja. Eu gostaria de, tipo, modificar algumas joias no qual eu tenho em casa. Pode trazer. Pode trazer? Pode. Eu gostaria de estar se fazendo o preço antes de chegar aí, tá ligado? E o que o senhor gostaria de saber o preço? Eu gostaria assim, ó, tem um anel, tá ligado? Um colorzinho assim. Eu gostaria de derreter e fazer outra, tá ligado? Pode trazer que a gente faz orçamento aqui na hora. Ah, não pode se fazer assim de distâncias? Não, a distância a gente não faz. Tem que fazer aqui na hora. Não, porque eu preciso ver a peça, né? Ah, a qualidade é boa, tá ligado? Aham. Não, a qualidade é tipo 18 quilates. Por que leva a sério um cara desse? Testar se é 18 quilates e a gente faz o 18 orçamento quilates. Aqui na loja na hora. Eu poderia pagar com o celular, tá ligado? Que eu consegui também. Pagar com celular? Isso, não sei se a senhora já tem celular. Novinho, sarado, iPhone, zero. A mulher riu. A senhora está rindo? Mas, tipo assim, ó, se o celular for trida massa, a gente pode levar um papo legal. Ah, a senhora faz, senhora até agora fumou um talado. Estudaram, meu colega, o nome da senhora? Como é que é o teu nome? O meu nome é Geiso. Geison? Geiso, sem N. Geiso. Tá brabo, né? É. Sou filho da Dona Rosa, se a senhora conhece ali no acertório. Não, não conheço não, não. Dona Rosa. Tipo, senhora, pode avisar, tipo, a sua amiga ali do lado. Tipo, o Geiso não rouba, né, meu? Eu só consegui, né, meu? Suei, tá lá. Não, pode vir aqui falar com a Creuza, que a Creuza vai te atender. Ah, Creuza! A mina ganhou ele. A Creuza vai ter o maior prazer de te atender e se quiser pagar com lanche, com iPhone, com celular, meu celular é bom, mas se o teu for melhor, a gente conversa. Então tá, né, meu? Pô, então eu vou pintar aí do lado com as minhas coisas, meu, que eu consegui. Tá bom, traz teu ouro 19 quilates. Então tá, meu, valeu, do lado. E seus iPhone aí também, tá? Tchau, Creuza, até mais, meu. Tchau, Geison. Sem ele, meu. Não, eu falei sem ele, Geison. Isso aí, meu. Meu Creuza é com Z. Então tá. Tchau, Creuza, com Z, meu. Tchau, Geison. Voltamos às 6, valeu. Tchau.